Naquela ocasião eu era investigador. Você conversa com ele, você não diz que ele é capaz de tamanha crueldade e que ele tem tamanha periculosidade. Mas por mim, eu tenho meu espírito de polícia, embora eu não seja advogado, eu, pra mim, eu tenho que ficar no lugar dele, na cadeia dele. Você acha uma pessoa que faz o que ele vê? Está fugindo no lugar? Você acha que dá? Hoje ele está recolhido em uma prisão para te impedir até onde lemos. É isso que está acontecendo? Pelo tempo que ele já está recolhido para fim de fazer um exame. Claro, tudo isso já é uma ilegalidade. Por isso a entrevista psiquiátrica não é uma só, e não é simples e não é rápida. Ela tem que ser exaustiva, tem que ser repetida, tem que ser conferida, para que eu possa ter a certeza que eu faço para poder ter. Mariana desceu 7 de junho de 1998. A intervenção começou a correr e abriu o bar por aí. O juiz da segunda vara possível, que estava certo, já nomeou o defensor daqui e já convocou o psiquiatra que veio lá de Guaratinguetá, fazendo exame, que se encontrou aqui com a psiquiatra que veio de São Paulo como assistente técnica do Ministério Público e meia hora disseram que disseram da época esse menino é então não valeu tudo aquilo que eu fiz. Ele nem direito me faltou defesa. O que seria defesa seria uma exploração da minha condição. Não foi feito. Com a apresentação de comida, eu não guardo toda a eu estaria em liberdade. Então, a nossa brasileira, eu estou lá muito bom pedaço. Isso quer dizer que tem um dado de inspeção da terra, que tem que esperar de morte, eu estou numa opinião secreta. Estou aqui esses anos todos os meus anos de carnívoro, tenho quase 40 anos, nunca tomei um pouco de psiquiatra. E estou na casa de buscando na cadeia, fazendo o que eu não sei. Psicólogo, não falo psiquiatra, não falo com ninguém. Estou preso. Simplesmente isso, estou preso. Por quê? Porque eu cometi um crime que abalou a sociedade, porque a sociedade é sangue, é uma ameaça de Roma, consiste em um campo de cadeia, ou consiste em um espetáculo. Não sei, eu só posso me analisar assim, mas ao menos desse modo. Agora, vamos ver o que é hoje. Qual é a certeza que você tem? É, foi isso que eu disse. Isso tudo é uma coisa que eu não. Aí é que está certeza, certeza, ninguém pode ter de nada. Quem garante que só vai estar aqui agora? Presente, sim. Agora, o quadro não é esse, está sem controle, está sem controle. O quadro é com controle a terra. Interessa se eu vou praticar o que tudo ou não. Interessa com a lei. Eu cumpri a lei. Pois é, agora com 68 anos, e que já está atrás das grades há 34 anos, e sempre teve o pedido de liberdade e vontade, que agora pode voltar aqui, neste momento, nas mãos das autoridades do estado de São Paulo, está o veredito que Chico Picadinho vai deixar a cadeia. Chico Picadinho já está há 34 anos preso. E agora quer ir para a rua. É uma luta de leis. A justiça quer mantê-lo atrás das grades. Usa um decreto de 1934, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, de que psicopatas podem ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para tratamento. A justiça, que quer soltar, diz que o decreto é inconstitucional, que o limite da pena foi 7 dias. agora nos próximos dias. Um outro laudo sobre a sanidade do Chico Picadinho, a pedido do Bruno, há de ser publicado. E o Brasil vai finalmente saber se o homem que hoje vive na cadeia, pintando quadros de flores e bichos, vai voltar às ruas. Bom lembrar que no mês passado o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo fez um laudo sobre Chico Picadinho, mandou deixá-lo atrás da grade. Agora, Chico vai para a reclamação. We'll be right back.